Estão prontos, então? Sim! Caralho, eu achei que a parte ia começar apresentando já. É verdade. Não ia, achei mas que ia aí seguir com ela. eu falava depois disso. Eu super ia falar, mas depois me deu um branco. Vamos lá então, vamos começar, hein? Tell them. Freeze, mother bitches! Better alive, you're coming with me. Raj, grab the cat. Yes, yes, yes! Já valeu. Sejam bem-vindos. Pode ir embora, já valeu, Cash. Sejam bem-vindos, queridos voyeurs da sétima arte. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quinta temporada. Acho que daqui a gente não passa depois dessa. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo... Vamos esperar a parte. Caralho. Você não, como é que eu vou apresentar ela se ela tá chorando? Deus. Começou o cast assim, cara. Só começando, Paty. Só estamos começando. Ela vai mostrar tudo que o cinema brasileiro tem de melhor. Patrícia Costa. Ai, gente, essa é a hora que eu vou ter que concordar com o Rafaelo, de repente. Vamos não pensar só no brasileiro dessa vez. Muito bem. Ele está aqui por mais filmes de sacanagem com super-heróis. Renato Marcelo. Salve, salve, rataria! Beleza? Eu não vou me prolongar porque a possibilidade desse cast ficar engavetado pra sempre é grande. Muito bem. E aqui com a gente também, hoje ele está completamente nu e com uma gravatinha borboleta, Marcelo Pereira. Ai, ai, ai, caros amigos, tem ao redor da minha cama um gel massageador, algemas, bolinhas tailandesas, eu gosto, e um chicote. Ah, hoje tem. Hoje é o dia do pudim. O Maguinho grava todo o cast dele assim, que a galera não sabe. Ele sempre tá nu. É aquela hora que a gente agradece por ser um podcast, não um vídeo no YouTube. Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, este é um cast sério. E você pode encontrar nossos episódios sérios no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, no YouTube, no Instagram e Xvideos. Além disso, você pode nos encontrar pelos nossos dois e-mails, ratoscast@gmail.com e contato@ratoscast.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Se você quiser ajudar a gente a comprar outros instrumentos, além de bolinhas, além de chicotes, você pode contribuir clicando lá no PayPal. Você vai ver o íconezinho em qualquer postagem e você pode doar pelo PayPal. Ou se você não tiver o PayPal, é só mandar um e-mail pra gente, ratoscast@gmail.com ou contato@ratoscast.com, e a gente combina a orgia como for melhor. Nossa senhora, cara. Limites estão sendo ultrapassados hoje. Não existe fronteira. Super excitado hoje, só sentindo isso. Nosso tema de hoje não é filmes do mês, mas ninguém quis ficar de fora desse cast em forma de orgia, porque nosso tema de hoje serão os filmes eróticos. Olha aí, é a trilha de fundo, e o som de fundo, hein? GTM, pô, sucesso. Olha só, não existem muitos casts por aí sobre filmes eróticos, né, gente? A gente vive numa sociedade tão livre que gosta de abordar todos os tópicos, conversa sobre tudo. Mas não sei porquê, quando o assunto é sacanagem, você não vê muitos casts por aí, né? Por que que será? Porque isso é uma grande mentira, né? De que a gente tá aí vivendo tempos modernos em que as pessoas aceitam as coisas. Isso não existe, né? O sexo ainda é um grande tabu. Em muito, assim, de todas as formas, então eu acho que discutir isso, assim, continua sendo um problema, né? Eu acho que, assim, concordando com a Paty, eu acho que independente da década, do ano, do milênio, eu acho que falar sobre sexo, ele vai aguçar a nossa curiosidade, ele tem o nosso interesse sempre, até porque a prática sexual, ela existe desde que o mundo é mundo, né? E eu acho que interessante dizer que eu acho que a cada ano que passa, o sexo, ele vai se banalizando. Não sei se a palavra é bem essa, mas ele vai ficando mais acessível para todo mundo. É. Né? Acho que em todos os cenários. E eu acho que, com certeza, isso é refletido nos filmes, né? Eu acho que o grande debate que a gente pode ter é esse, entendeu? Não sei. A questão que a Paty comentou, o tabu, realmente é algo que, por mais que a nossa sociedade coloque cada vez mais mente aberta, cada vez mais liberal, e de certa forma é, tratar de questões sexuais, independente dela qual for, ainda é um tabu, a sociedade ainda tem um pouco de pudor para lidar. E complementa isso com o Maguinho disse, realmente a gente vive numa época onde cada vez mais sexo vai sendo banalizado, você vai encontrando sexo em qualquer lugar, até porque desde que o mundo é mundo e que as coisas são criadas, o ser humano pensa em alguma maneira de sexualizar aquilo. Exatamente. Então, sim, se concordo, existe é você botar filme na televisão, você vai colocar filme pornô na televisão. Se existe a câmera, você vai filmar as pessoas fazendo sexo. É verdade. Se existe a internet, você vai jogar putaria na internet. As coisas vão mudando. É do ser humano, né? É do ser humano. Bom, caro ouvinte, como você prestou bem atenção, nós vamos falar de sacanagem. Vai ter piada, mas esse é um cast extremamente sério e relevante pra gente falar um pouco também sobre isso que os outros casts, que talvez seu pai e sua mãe não falem tanto. Vale a pena a gente também tratar um pouco dessa indústria que tem uma relevância muito grande lá nos Estados Unidos, até porque agora a gente tem o advento da internet, nós temos essa questão toda da globalização, o consumo aumentou muito mais, como o Maguinho falou, talvez tenha se banalizado um pouco, mas todo mundo já teve contato com o cinema erótico, com o cinema pornô, enfim. Vocês lembram mais ou menos como vocês tiveram contato com esse tipo de filme, com esse gênero? Eu vou começar abrindo, literalmente, dizendo o seguinte. Eita. Patrícia, a gente fez um roteirozinho aqui. Ela falou uma coisa no roteirinho que ela me mandou, que é até curioso. Eu fiquei curioso com isso, depois ela vai me explicar. Diz o seguinte, nós somos de uma geração que começou a consumir a pornografia pela internet. Eu não sou da geração que começou a consumir a pornografia pela internet. Meu pai tem uma locadora, eu já falei isso algumas vezes nesse podcast, e quando a locadora acabou, ele pegou todos os filmes que ele tinha na locadora, dividiu entre os amigos e guardou alguns num armário que ele tinha, e eu lembro que tinha tudo lá, né? Foi ali que eu tive contato com Scorsese, com Mad Max, enfim, e ali que eu vi o primeiro filme pornô, que eles não tinham muitos acessos para filme pornô, tinham pouquíssimos filmes pornô, mas acabou ficando com um, ficou lá em casa, e foi a primeira vez. E eu lembro, assim, que eu devia ter, o quê? Uns 10, 12 anos, sei lá. E aí, vários amigos foram lá em casa, e aí tinha menina, tinha não sei o quê. Ah, vamos ver esse aqui. Pá! E aí, botamos filme pornô. Mas foi a primeira vez que eu vi. Mas eu lembro também que quando eu era criança, quer dizer, meus primeiros contatos também, foram com o Maguinho, acho que vai lembrar bastante disso, porque a gente morava mais ou menos perto, na mesma área, ali na freguesia, em Jacarepaguá. Tinham alguns cinemas pornôs ainda, aberto, e com uma certa movimentação, né? Só que você criança não prestava muita atenção, depois que eu cresci eu fui reparar mais. Mas enfim, esse foi o meu primeiro contato. Vocês lembram mais ou menos qual foi o primeiro contato que vocês tiveram? Eu lembro sim também, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu acho que é muito curioso a parte comentar isso, porque eu sou de uma geração mais nova que vocês e eu não comecei vendo pornô na internet. Não foi isso que eu quis dizer. Justifique. Eu quis dizer assim, que a gente pegou praticamente o iniciozinho da internet doméstica, né? Então, à medida que a gente foi crescendo também, 13, 14 anos, a gente junto com, conforme esses filmes foram aparecendo, a gente passou do que a gente via na televisão pra se aprofundar na internet. O que eu quis dizer não foi que o nosso primeiro contato foi com a internet, mas a gente viu isso na internet à medida que foi surgindo. E essas outras, as outras gerações, tipo a do Renato, quando começou, já tava lá. Não, negativo. Eu acho que depende, cara, depende muito. Por exemplo, antes da internet existir, já existiam as revistinhas de sacanagem na banca de jornal, já existiam as fitas VHS, isso sem comentar dos programas que passavam de madrugada na televisão. E, tipo, isso tudo era na mesma época do começo da internet. Nos anos 80, é isso que eu tô falando. Nós fomos os primeiros consumidores de pornô na internet. Sim, então, mas a gente... Falando, nós não podemos ser os primeiros. Nosso primeiro consumo foi pela internet, mas nós fomos os primeiros consumidores de pornô na internet. Entendi. Entrando na internet, foi engraçado, porque assim, não tinha o site que você ia lá e, né, e assistia alguma coisa. Então você tinha que baixar alguma coisa da maneira mais clandestina possível. Ou então tinha os brasileirinhas, né, que nego vendia no centro da cidade, cara, e tal. Isso, bem antes, né? Em vendo internet, você jogava no Google, sei lá, alguma imagem, alguma foto, algum nome de alguma mulher, alguma coisa do tipo. É verdade. E, tipo, demorava 60 horas pra carregar uma imagem minúscula. tipo, né? É verdade. Pixels, você esperava meia-noite pra entrar porque era mais barato. Aí você ficava lá meia hora pra carregar um mamilo pra você assistir. E fazer pra noite. É aí que eu ia chegar. Era mais fácil você baixar e trazer pro teu computador do que você entrar num site, porque era, os sites levavam horas pra carregar alguma coisa, né? Sim. Então, é aí que nasceram os HDs da putaria, né? Aqueles HDs cheios de coisa. Eventualmente tiveram que ser formatados para o bem da humanidade. Mas o que eu acho engraçado, só pra dar entrar nesse ponto também, a gente tem a mesma idade, né? Então nós somos criados anos da década de 80, 90. Renato não. Não tinha internet. Eu Renato não. E Paty não. Como? Paty sim, Paty sim. Renato não. Não, Paty também. Desculpa, Renato não. A gente, isso, cara... Paty, ganhou o dia. Que eu acho... Que beleza, Paty. Eu ali junto certo. Com o Renato. O que eu Paty acho... É millennial. O que eu acho, assim, na minha época, especificamente, né, do Marcelinho também, Paty, era muito menos expositivo. Eu lembro que eu tinha um contato com Playboy, era, sim, troféu, entendeu? Consegui, algum amigo meu consegui Playboy, pegar emprestado, entregar colada, e a gente não tinha idade para comprar na banca, né? E antigamente não se vendia, né, para criança, assim. Então, quando eu fui descobrindo isso, cara, e era muito no anonimato, era muito como se eu estivesse fazendo algo errado, tinha que ir pro banheiro, me trancar no banheiro. Hoje em dia, cara, a superexposição, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que sentir prazer naquela época, na minha época, né, de infância / adolescência, era muito mais complicado do que hoje. Hoje, a garotada de 12, 13 anos vai no celular, no X-Video e vai ser feliz a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, você tá numa balada, porra, vai no banheiro, bate uma zinha, tá em casa, tá no trabalho e tal, tá... Nossa, época. Você bate uma zinha no banheiro da balada. No banheiro da balada? Bom, na balada você arruma alguém pra você não precisar ir no banheiro, amiguinho. Pô, mas e se você for um cara introvertido? Essa balada tá errada, amigo. Você toma vários socos e tal, tu chega em casa, porra, entendeu? Mas você acha que o pessoal fala pro calabouço pra ficar pegando mulher e as mulheres pegar um homem pra ficar indo no banheiro fazer masturbação? Ah, até o final do cast eu vou revelar. Bom. Cara, isso é muito diferente, né? Porque como menina, assim, nos anos 80, 90, Playboy pra menina, isso não existe. A gente não tinha... Como mulher, você não tem a menor noção do que é o sexo até muito mais tarde. Mas na minha época, cara, eu nunca tinha visto... Eu acho que eu fui ver a primeira Playboy com 20 anos, cara. Eu não tinha a menor noção. Como é que era o seu contato? Cara, a minha primeira lembrança... Essa coisa do DVD, né? Lá em casa, a família tinha um costume de sempre se reunir final de semana. E o que eles faziam? Alugavam uma porrada de filme, faziam um camão na sala, era muito divertido isso. E passavam a tarde toda de domingo, a gente parava pra almoçar e ficava o pessoal deitado, vendo filme. Quando ia chegando mais de noite, as crianças iam dormir, só que era todo mundo no mesmo lugar, assim, né? Era sério mesmo, era, tipo, minha mãe botava um colchãozão, assim, na sala, e era tipo, sei lá, 10, 15 pessoas, a família toda deitada vendo o filme, era muito divertido. Depois que a gente dormia, eles começavam a assistir filmes de conteúdo, não filmes pornôs necessariamente, mas filmes que tinham conteúdo mais adulto. A minha primeira recordação de sexo é um filme com Rutger Hauer. Tem uma cena que é um estupro de uma mulher assim e tal, e a minha primeira noção de sexo foi um estupro num filme do Rutger Hauer. Que, na verdade, são vários caras que pegam uma mulher assim e tipo vão levando ela pra, tipo, abrem as pernas dela e ela fica tipo suspensa, e ele fica parado assim e as pessoas vão empurrando ela pra ele. Uma cena muito louca, cara, que você fica, eu não consigo imaginar isso, eu nunca vi uma cena dessa em um filme depois, assim, nem num filme pornô hardcore, assim, sabe? E engraçado que esse é o tipo de coisa que até hoje me estimula. Olha como é que são as coisas. Nossa, como que é sucesso, que beleza. E a gente tem os nossos primeiros contatos, como fazem diferença pra gente. Olha, que é isso, gente? Chatime, multishow, ninguém ficava lá vendo outras coisas, fingindo com o controle na mão quando a mãe entrava na sala, mudava de canal. Ajeitando a coberta rapidinho, assim, ó. Subia a coberta rápida, tinha um... Pelo amor de Deus, eu sou da época que pegava o clipe, ia no sexto buraquinho da direita do conversor da NET. Trocava ali. Moleque. pra liberar os canais pornôs. E o que eu tava comentando, queria falar, vocês ficam falando de, porque naquela época era muito mais difícil. É, vocês, comentando vocês dos anos 80, eu nasci em 89, então eu peguei uma direção um pouquinho diferente. E o Maguinho comentou as dificuldades de você comprar a revista. Isso foi perguntar pra vocês, sendo gerações diferentes. Vocês não acham que isso também varia muito de acordo com a criação? Por exemplo, na minha família sempre teve muita... Foi muito normal a informação pra esse tipo de coisa. Do sexo, da nudez, o que é. Pra mim, pros meus primos, a maneira que minha mãe e meus tios educaram a gente é de explicar e de tratar como normal. Então, tipo, nunca foi uma dificuldade ter acesso às revistas, coisas. Pra ter uma ideia, eu ganhei minha primeira Playboy em 96. Eu nasci em 89, só fazer os cálculos, eu tinha 6 anos. E eu não ganhei porque, tipo, eu queria uma Playboy porque eu queria ver a mulher pela... Não, eu ganhei a Playboy porque eu nunca esqueci isso. Eu tava no cinema com a minha mãe e tinha saído a Playboy da Marisa Hort. Na época ela tava no auge do... Sai de baixo. E eu me amarrava no Sai de Baixo e tudo mais, então ficava todo mundo, tava todo mundo comprando aquela revista, num especial de sei lá quantos anos da Playboy, e todo mundo no cinema, inclusive, lendo aquela revista. E eu pra minha mãe perguntando o que era aquilo, que tinha a Magda do Sai de Baixo. Aí minha mãe me explicou, e ela comprou pra mim e me explicou o que era. E eu, a minha maior lembrança com a revista, pra você ter uma ideia, era uma matéria que tinha com o George Lucas dentro da revista, porque era cheio de negócio de Star Wars, eu ficava achando maneiro aquilo. Durante muito tempo eu tinha aquela revista e ficava. Então foi normal pra mim, sabe? Tipo, tinha um cara da banca de jornal, que era em frente à nossa casa, que era o Seu Zé. Um abraço, Seu Zé, onde você estiver. Um abraço, Seu Zé. Você ajudou muito uma criança. Seu Zé ajudou muito uma criança feliz. Seu eu não conheço. Tipo, eu comprava com boy da tiazinha, da feiticeira, sendo criança. Então por isso que eu fala, tipo, é questões também de talvez da criação. Da diferença, gerações acho que mudam. E tipo, se você quiser ir na banca de jornal comprar você sendo menor de idade, o cara vai vender, cara, o cara não se importa. Eu comprei revista também, menor de idade, mas olha só, gente. Eu acho que mais ou menos, eu acho que depende da criação, mas essa tua história eu acho que é muito específica, né? Eu acho que é um grupo muito restrito de pais que tem esse tipo de comportamento. Eu até hoje, eu sou assim com a Joana, por exemplo. Tudo que ela me pergunta, eu faria com certeza a mesma coisa que a sua mãe fez. Eu faço isso. Mas a Joana tem uma prima que é mais velha que ela, que tipo, conversa comigo sobre as coisas porque a mãe não conversa. E é uma geração que, cara, não tem mais como você frear certas coisas, né? Exatamente. Ainda mais a geração atual, né, cara? Mas olha só, a gente veio aqui pra falar de cinema, não de revistas. A gente veio falar desse gênero como um todo, assim como qualquer gênero, ele tem subgêneros, que são gêneros dentro do gênero. Nos filmes eróticos você tem a porno chanchada no Brasil, você tem os soft porns nos Estados Unidos, você tem os erótico europeus, você tem os pornôs, que são mais explícitos, e até dentro do pornô você tem diversas outras classificações enfim. É óbvio que existe um fator que separa um subgênero do outro, que, na minha opinião, é a história, né? Alguns têm história, alguns têm trama, de uma certa forma. E, além disso, eu acho que tem uma outra coisinha, que é uma grande diferença também, que é exatamente esse limite que faz um filme ser erótico, descartável, desprezível pela crítica e pelo público, tipo um Showgirls da vida, ou um filme adulto de arte com toques sensuais, mas com um bom gosto. Tipo Elle, que assim, eu peguei o mesmo diretor, ambos os filmes são do Paul Verhoeven, exatamente porque isso é uma coisa que sempre, pra mim, foi uma questão curiosa, assim. Porque, por exemplo, em 1992, Instinto Selvagem revolucionou o mercado, os estúdios começaram a investir em filmes sensuais, eróticos, atores de nome fazendo filmes nesse sentido. Tô pegando mais os anos 90, mas isso aconteceu também com Mickey Rourke nos anos 80, os filmes do Zelman King. Isso aconteceu nos anos 80, aí em 1992, Instinto Selvagem, pá! Né? Fez um puta de um sucesso, né? Cenas explícitas e tal. 3 anos depois, mesmo diretor, mesmo roteirista, fazem Showgirls. Aí, opa, agora eles cruzaram a linha. Aqui era a linha, aqui era o limite. Onde? O que é essa linha? O que é esse limite? O que mudou em 3 anos? É a sociedade que mudou? É o cinema que mudou? Ou é o filme que é ruim? Eu ia falar isso agora. Por que um é arte e o outro é lixo? Cara, eu acho que simplesmente... Eu, assim, uma opinião completamente pessoal. Eu acho que é puramente pela qualidade do filme mesmo. O Verhoeven, ele é uma figura polêmica dentro do cinema e muito se deve graças a maneira que ele trata não só o erotismo, mas a violência e tudo mais, e como muitas vezes elas andam lado a lado, né, nos filmes dele. Eu acredito, no caso do Showgirls, especialmente fazer um filme ruim. Tanto que tiveram filmes depois que foram bem aceitos, né, ou filmes até que na mesma época do Showgirls, no caso, acho que o Striptease é da mesma época, e também não foi bem recebido, porque simplesmente é um filme ruim. Eu não sei, eu me faço essa pergunta, porque eu acho que filmes que tendem pra esse lado, pro lado do erotismo, explícito e tal, dependendo de quem vem, eles já são metralhados. Então, por exemplo, eu lembro que teve o Garotas Selvagens. Matt Dillon, Dennis Richards. É um filme que é muito legal, Neve porque ele tem várias reviravoltas. Tem várias reviravoltas e tal. Eu lembro que a crítica detonou o filme e foi um puta de um sucesso, né? E não pela parte erótica, apesar de que isso também ajudou na venda do filme, mas pela essa parte da trama, que era uma época que tudo que tinha reviravolta fazia sucesso no cinema. E esse filme meio que juntava os dois. Marcelo, eu acho... Aliás, Paty, antes só de você comentar, já que a gente falou de Paul Verhoeven, o filme que você fala aí que você viu do Rutschenhauer, eu desconfio que seja um filme chamado Conquista Sangrenta, de 1985, do Paul Verhoeven. E essa mulher que é estuprada é a Jennifer Jason Leigh. Nova. Ele tá aqui na minha frente, o nome do filme, que enquanto eu falava com vocês, eu fui pesquisar, porque eu nunca lembro. Mas porque eu lembro das cenas, mas nunca lembro do filme. Mas é esse mesmo, Conquista Sangrenta. Mas o que eu ia dizer é que eu acho que isso volta pra aquela primeira resposta que eu dei, eu acho. Que existe um preconceito muito grande com o pornô. O pornô é aquilo que você vê no seu íntimo. Você não vai ver um pornô na sala com a sua família. Então eu acho que tudo aquilo que gera um desconforto maior com relação à sexualidade, ele acaba sendo menos bem aceito. E eu acho que tem essa diferença nesses filmes. Eu acho que quando você pensa assim, é um filme erótico de arte, eu acho que você dá um tratamento pro sexo que deixa ele mais palatável pra você assistir com outras pessoas. E é diferente de certas abordagens em outros filmes em que é uma coisa muito mais explícita. Então eu acho que quanto mais as pessoas associam aquele filme ao filme pornô tradicional, do sexo pelo sexo, mesmo que tenha uma historinha assim, eu acho que esses filmes acabam sendo mais bombardeados quando o sexo acaba sendo o fator principal. Mas você acha que isso muda, Paty? Se por acaso a gente tem a experiência de ver o filme, por exemplo, você tá vendo um filme do Gaspar Noé, aquele último dele que ele lançou até em 3D e tudo mais, esqueci o nome. Love. Isso. Você ter a experiência de ver Love sozinho em casa pela primeira vez, ou você ter a experiência de ver Love dentro do cinema com, sei lá, 60 pessoas? Não, talvez não pra gente, mas assim, pro outro público que não é um... Eu falo a gente assim, parece que a gente tá acima do bem e do mal, né? Mas eu acho que a gente não, realmente... Não, mas eu não tô colocando a gente, não. Eu tô fazendo simplesmente uma pergunta, assim, eu acho que você... O ser humano, entendeu? Não amantes de cinema. O sexo estimula a gente, né? Tipo, um filme aleatório do Rutger Hauer, quando eu tinha 8 anos, sei lá, até hoje, se eu pensar nessa cena, eu fico... É um filme que me estimula. E você vai ficar voltando a isso, né? Ir estimulado do lado de 300 outras pessoas, 200 pessoas numa sala de cinema, não é uma situação com a qual a gente lida bem. A sexualidade, a gente lida com a sexualidade no individual, não no grupo. Tanto que a gente tá falando isso, a gente não discute isso. A gente não discute sexualidade, a gente não discute filme pornô. São questões específicas de famílias específicas que tratam isso de maneira mais aberta. Mas não é o que a gente tá acostumado a lidar, de você sentar e ver uma super cena excitante de sexo com uma pessoa estranha sentada do seu lado, que tá ali meio excitada também, de repente. É beiro constrangedor em algum nível, eu acho. Eu perguntei isso, cara, porque quando eu vi Azul é a Cor Mais Quente no cinema, eu não sabia da cena, né, de sexo delas, que são até duas cenas, se eu não me engano. E, nossa, na hora que rolou, tipo, senti um clima mudar dentro do cinema, sabe? Foi um momento, assim, de constrangimento. Você chegou a ver o Love aonde, Renato? Viu no cinema ou viu em casa? Eu vi em casa, cara. Eu lembro que você me contando da sua experiência. O Love, eu cheguei a ver um cinema de óculos 3D. Olha! E eu vou te falar, assim, eu era o mais novo ali, e eu vou te falar, assim, dá um debate ótimo. A sala tava cheia de casais mais velhos. Só fazendo um apanhado geral, né, do que a gente tá falando, dos filmes dos anos 90 e tal, eu acho que o que muda de ser soft porn, de ser explícito, eu acho que o que muda pra gente, eu acho que a gente tá vendo até o próprio mercado, é a forma de adaptação. Eu acho que, assim, porque hoje em dia o explícito, ele tá a um clique de qualquer pessoa. Eu acho que o soft porn, ele perde um pouco do espaço, até porque não aguça mais a nossa imaginação. E o ser humano, cara, hoje em dia, é muito mais imediatista, mais visual. Eu acho que essa nova forma de estar brincando com o erotismo, como o Nonsenato falou, é, diretores como o próprio Lars von Trier, o Gaspar Noé, está diretamente ligado como a gente vive hoje, que é uma loucura insana, um desespero globalizado. E eu acho que essa controvérsia desses diretores de colocar uma... Eu acho que é uma evolução dos tempos mesmo, é a evolução cinematográfica dos filmes eróticos. Eu acho que o tênue, a linha tênue entre o erótico e o pornô, hoje em dia, eu acho que está muito mais fácil. Eu acho que hoje em dia era muito mais complicado, entendeu? Não sei se eu respondi o que vocês perguntaram, mas... Supostamente o erótico é o que sugere, né? Não é o ato em si, né? É o que estimula... Sim, assim, claro, né? Claro. É só o estímulo. E eu acho que, em termos de produção de filmes de certos tipos de conteúdo, isso praticamente não existe mais, né? É porque o erótico... Traçar um paralelo, você vê, em 92, Instinto Selvagem, Marcelo falou, um sucesso. Hoje em dia, talvez o Instinto Selvagem, se fosse lançado hoje, não teria um sucesso tão assim, porque outro público, né, cruzou a perna, apareceu lá. Nossa, e o público, o mundo inteiro virou de cabeça pra baixo. Isso foi um furdúncio, né? Exatamente. Mas olha só, mas é aí que eu queria chegar. Essa que é a minha grande dúvida. Porque depende de quem vem. Paul Verhoeven é o cara do Robocop, é o cara do Vingador do Futuro. Quem é esse cara? Apesar de ser europeu e tal, quem é esse cara pra ficar mostrando peito e cruzada de perna? O que ele quer com isso? Ele quer chocar. É que nem ele fez no Robocop. Ele quer chocar. Não é arte, é sacanagem. E eu tô falando do Verhoeven, mas assim, a gente podia estar falando do Lars von Trier, que recebe mesmo tipo de crítica, mesmo tipo de visão, ou o Gaspar Noé. Por quê? Porque fez o Reversível, que é um filme pra chocar. Então, não é arte, é pra chocar. Se fosse o Fellini, que no Amacorde tem cenas explícitas e tal, ou Bertolucci, que, pô, nos Sonhadores tem cenas de sexo maravilhosas e tal, ou o Almodóvar, ou o Godard, ou o Pasolini, ou o Polanski, quer dizer, a gente não pode botar Zelman King no mesmo nível do Polanski, ou do Fellini. Alguns diretores que podem. Você falou, não é arte, mas aí a gente entra numa outra questão, né? Que, na verdade, qual é o papel da arte nesse sentido? É você usar a arte pra causar desconforto também, né? Pra fazer as pessoas saírem das suas zonas de conforto e explorarem outras coisas. É, a gente até fala isso, não é arte, mas é arte, numa e forma... E é válido também. Eu acho que sim, tem uma diferença básica que eu acho que é o tempo que a gente vive. Esses diretores dos anos 70, Pasolini, Godard, Polanski, Bertolucci e tal, eles trabalhavam o erotismo de uma maneira mais controversa, né? Pra entender o comportamento humano. O sensual, naquela época, ele deu lugar a isso, pra entender o comportamento humano, tanto quanto o ser humano como um animal, né? Aí temas como poligamia, o adultério, e esses diretores, Pasolini, Godard, Polanski, eles tratam isso de uma forma muito especial, né? Fechando um pacote como o Dova, que é uma forma sensacional, é porque os filmes são produtos do próprio meio que ele via, entendeu? Que não é, que é diferente da época do Zalman King em diante, e como a gente está hoje, né? O próprio Lars von Trier, o Gaspar Noé e tal, você tem uma linha onde você trabalha mais o erotismo de uma forma mais sensual, mais romântica, né? Aquele tesão de um casal que se conhece agora, que tá se apaixonando. Então, usar alguém que fala muito. Eu não sei, não. Não acha, não? Eu não acho, não, pelo seguinte. São questões diferentes, cara. O Bertolucci não teve vida fácil quando ele lançou O Último Tango em Paris, por exemplo. Foi taxado, foi proibido de passar nos cinemas. Mas eu tô falando. Mas o filme e todo o erotismo dos Sonhadores, cara, não é de um casalzinho apaixonado, não. É da relação. Mas eu não falei que era. Mas eu não falei que era. Não. Eu tô falando que, não falei isso. Às vezes a época não trata bem nem os caras que a gente hoje vê como gênios do cinema. Pode ser que o Gaspar Noé, daqui a 20 anos, seja considerado um revolucionário, um cara com uma visão... Mas eu acho que não é o caso de muitos desses diretores que vocês citaram, né? O que eu quero saber é a linha. Onde é que tá essa linha? Onde é que separa? Aí que tá. Eu acho que não é linha. Eu acho que é evolução. Evolução dos tempos. Evolução... Nós, seres humanos, entendeu? Como eu falei, repara filmes como Sonhadores, O Último Tango em Paris, 120 Dias em Sodoma e tal. Cara, trata de comportamento animal do ser humano. Você passa para os anos 90, 2000, essa abordagem forma é de característica, a abordagem é outra. É. Não, eu tava falando assim, que eu não acho que isso que vocês estavam falando meio que se aplica aos diretores que vocês citaram. Porque a maioria deles são gênios no seu próprio tempo. Foram considerados gênios, os filmes foram consagrados. A maioria, quando sim, foi lançado. Concordo. Claro. Então, não tem isso assim de que ah, eles vieram depois e aí vão ser consagrados mais na frente. Eu acho que a maioria disso não se enquadra, né? Já que a gente tá falando de diretores, eu devo confessar que, assim, eu era muito criança quando eu vi dublê de corpo do Brian De Palma, que também tem cenas bem... Maravilhoso. Da Madonna, né? Não, é Melanie Griffith. Qual aquele da Madonna com o... Com William Dafoe, cara. William Dafoe. É Corpo em Evidência. Corpo em Evidência. A cena da vela, né? Eu lembro que o meu primeiro contato, assim, com uma atriz que eu conhecia... Porque, cara, eu já conhecia a Melanie Griffith de uma secretária de futuro, que passava dia sim, dia não, na sessão da tarde. Então, eu já tinha a cara da Melanie Griffith na minha cabeça. Quando eu fui ver dublê de corpo, quer dizer, que ela parece pelada, não só ela, mas, enfim... E ele mistura bastante sexo com violência, com... A primeira cena do filme, na verdade, se eu não me engano, é uma mulher tomando banho e, de repente, começa a escorrer sangue nela. Então, assim, o De Palma, daquela época, do dublê de corpo, era considerado um diretor de filme B, né? Não aceitavam que ele fizesse um filme maior. Ele até fala isso no documentário dele. Mas eu acho interessante porque pouco tempo passou pra ele virar um grande diretor e aí a coisa mudou, assim, pra ele. Então eu acho que muitos diretores passaram por isso e é interessante você ver os diretores que continuaram com essa visão. O caso do Bertolucci, o caso do Verhoeven, que independente de serem considerados pela crítica como charlatões ou, enfim, eles seguem a visão dele. Eu respeito o Gaspar Noé, cara. Eu não vejo muita coisa dele, mas eu respeito o cara. Ah, pra mim ele tem um filme bom só. Marcelo, isso que você falou me trouxe uma coisa assim que, na verdade, assim, talvez tenha uma coisa nesses filmes que, por exemplo, lá nesse antigamente, os filmes pornô mesmo, filme pornô, eram filmes adultos, que não eram bem vistos, inclusive. Ah, você tinha nas locadoras uma sessão de filme adulto, mas ninguém gostava de ser pego na sessão de filmes adultos. Tinha aquela vergonha, né? Ou então pedir o livro preto, né? Nossa, era horrível, cara. Pedir o livro preto, era pô, você com atendente, Paty. Só vamos ver o catálogo de eróticos, por favor. Cara, eu ouvi um barulho no cinema, na locadora, eu não saía da sala até a pessoa sair da locadora. Então, era uma época em que você consumiu o vídeo pornô, apesar de que nos anos 70, se eu não me engano, mais de 50% das vendas de VHS eram de filmes pornôs, mas mesmo assim, o consumo de fato era mal visto, a gente não fazia isso abertamente. Então, de certa forma, esses filmes que exploram o erotismo são vislumbres de uma realidade, é você poder se aproximar desse universo de uma forma menos constrangedora, assim. Então, eu acho que tem esse atrativo. Hoje em dia, a grande diferença disso, talvez, pra hoje, é que o filme pornô, ele não é mais restrito ao público adulto, né? Então, o público, por exemplo, você como adolescente, você não podia ter acesso numa locadora séria, você não podia ter acesso à sessão de filmes adultos. Eram filmes adultos, eram restritos, você tinha que mostrar a identidade, era todo um tema pra você conseguir ter acesso a um filme. É claro que sempre existiu, né, gente? A gente sempre deu um jeitinho. Sempre teve um primo que tinha 18 anos, que ia lá e alugava um filme. Isso sempre aconteceu. Mas não era livre como é hoje. Então, eu acho que a diferença talvez passe por aí. Pelo que o Maguinho falou, talvez, né? Pela facilidade, pelos novos tempos, né? É uma outra facilidade. O que a gente via nesses filmes era de, cara, caiu o cu da bunda, né? Você ficava assim, caraca, era muito estimulante. E hoje em dia, tem 10 bilhões de filmes pornôs na internet. Ô, Paty, você acabou de usar uma frase do Rafaelo? Sim. Ah, eu vim hoje assim. Vamos entrar numa característica, né? Eu vim hoje com a bandeira da paz em risco. O que o pornô não faz, né? Coisa linda. Você vê, né? Bastava isso pra acabar a guerra. Mas olha só, já que a gente falou de cinema nacional, o cinema nacional, como eu falei, teve a pornochanchada, né? Teve a sua importância pro cinema. A gente não pode tirar a importância, porque a pornochanchada manteve boa parte do nosso cinema durante os anos da ditadura. Era praticamente isso que a gente tinha. Se você pensar, é muito pouco, né? Muito pouco, muitíssimo pouco, mas foi o que sustentou alguns diretores e atores, enfim. Era o que tinha, era a realidade. E era um escape, né, da realidade, da dura realidade da ditadura. Era uma fonte de humor também. Como eu falei, revelou muita gente. O Maguinho, pra quem não sabe, é o nosso especialista máximo nesse gênero pornochanchado. Ele conhece bastante, ainda acompanha no canal Brasil Pós-Meia-Noite alguns desses clássicos. Eventualmente ele fala com a gente, comenta com a gente. Eu queria, Maguinho, que você falasse pra gente um pouco, pra quem não conhece, principalmente tem brasileiro aí ouvindo a gente, tem ouvinte de outra geração que não sabe o que é. Fala pra gente, assim, o que eram esses filmes, o que representava, quem eram os grandes diretores que moldaram esse cinema e tal? Bom, então, eu falo isso com uma propriedade um pouco grande, porque eu fiz vários trabalhos na faculdade sobre a porno chanchada. Verdade. Né? É, e eu acho que isso que você falou, você começou muito bem, porque o nosso cinema, ele tem bases, né, lapidadas na chanchada, e o que a Paty falou também, e assim, e você pega, cara, atores e atrizes que são globais hoje em dia, no Léo Maia, Jesse Valadão, Otávio Augusto, Davi Cardoso, que é o rei da porno chanchada, Antônio Fagundes, Vera Fischer, olha aí, Sônia já Braga. É o elenco inteiro do Poderoso Chefão da Paty. Aí, ó. Por... olha aí, e o único é o Antônio Fagundes. E eu acho que esse formato, né, o Marcinho falou com muito bem, que ele vem na época do cinema novo, da contra-reforma, que você ria e zombava do governo, era a forma que eles tinham, né? E você repara que a maioria desses filmes, eles tratavam de malandragem, do adultério, consumo de drogas, tudo isso numa linguagem mais besterol, entendeu? E a mulher como objeto puro e simples. Ela é intensamente abordada nessa parte que eu vou... Eu até citei naquela época que era como a versão comédia da mulher, né? O objeto da versão comédia da femme fatale, entendeu? Uma versão comédia desse estereótipo, entendeu? Uhum. Você tem como um diretor clássico, né? Neville de Almeida, opa, né? Que todo mundo conhece, o pai da porno chanchada, que tem como filmes que a gente já viu, que são bons, cara. Rio Babilônia, Os Sete Gatinhos, Dama da Lotação com a nossa Sônia Braga. Ah, e tem um filme que eu vou... A gente zoa internamente, né? Amigos do Mundo. Ele existe. É, existe, né? Passa no Canal Brasil regularmente, só vocês olharem. Eu adoro esse filme. Chama... Eu amo, eu acho maravilhoso, porque, cara, isso o filme é de 80, o filme é de 82, cara. E é uma coisa bizarra, o filme se chama Rebuceteio, entendeu? Pra quem não conhece, coloca lá, entendeu? E é do Cláudio Cunha. E, assim, é um dos primeiros filmes de sexo explícito, né, da porno chanchada. É a história de um diretor completamente louco, excêntrico, né, e ele trabalhava sobre drogas e tal, e os atores não ensaiaram. Então era uma surubada, mas suruba mesmo, de piroca entrando na melancia e tal, e tipo Sodoma e Gomorra. E o filme passa tranquilamente no Canal Brasil, é maravilhoso, entendeu? Quem tem o prêmio do Festival do Rio... Chama Rebuceteio, né? Então eu acho que a porno chanchada ela tem bases lapidais no nosso cinema de hoje em dia. Cara, e olha, é uma pena porque a gente tem muito preconceito com a porno chanchada. É verdade. Mas a produção da porno chanchada, como vocês falaram, era uma época de ditadura, o que é muito louco, assim. E como a grande parte da arte produzida durante a ditadura, você tinha muita crítica, você tinha muitos... Sim, né, claro. Você tinha muitas coisas que se você assistir o filme com olhos assim, sem esse preconceito que a gente tem, você vai ver que tem muita coisa interessante nesses filmes da porno chanchada. Sem dúvida. A gente não pode esquecer, assim, que era o cinema popular daquela época. Era o cinema mais barato, era o cinema que, em muitos casos, quer dizer, nos bons casos, né, eram sátiras daquela realidade. Então, os títulos, às vezes, eram uma... Como alguém falou, era uma expressão do que é ser carioca, ou do que era a malandragem da época, entendeu? É porque, na verdade, sempre foi uma grande válvula de escape, né, cara? Cara. Exato. A gente, ó, por exemplo, a gente não pode esquecer que a Dama do Lotação, do Denville de Almeida, foi durante muitos anos a nossa maior bilheteria nacional. Exatamente. Não estou dizendo da qualidade. Dona Flor e Seus Dois Maridos. Também, justo. Mas Dona Flor e Seus Dois Maridos é mais soft porn, né? Ele é mais... Ele é diferente. É. Não, mas tem chanchado, tem porno chanchado que tem o mesmo nível pornô. Eu acho que o Dona Flor não chega a ser porno chanchada, não. É, até porque a Dona Flor, ele trata de temas um pouquinho mais sérios, né? Como eu falei, a porno chanchada, você trata muito do besterol, da forma de você fazer piada. Sim. Com a gente mesmo. Mas eu concordo, né, com o Renato. Com o nosso cotidiano daquela época. Eu concordo com o Renato que, por exemplo, era muito comum naquela época, que é uma coisa que eu acho que hoje a gente não consegue imaginar. É você pegar uma obra de um autor consagrado, de um Jorge Amado ou de um Nelson Rodrigues, a gente tá falando desses filmes, e você transformar aquilo numa porno chanchada. Você colocar sacanagem atrás de sacanagem, até fugindo bastante da trama do livro e tal. Eu li A Dama do Lotação, do Nelson Rodrigues, aliás, é um autor que eu venero até por ser tricolor. Mas ele não tem nada daquilo do filme do Neville de Almeida ali. Quer dizer, não tem muito. O Lenville pegou a ideia e fez o filme. E foi além, né? Sucesso, tal, tal. Tem a sua importância, seja ela qual for, apesar de eu não gostar dos filmes do Neville. Mas eu acho que a gente também não pode deixar de reverenciar, né? Naquela época se pegavam autores sérios, obras boas, e transformavam naquilo ali porque era a maneira que o público ia ver. Ninguém ia ler o livro. Era muito difícil. Era o público que lia o livro, era muito pequeno, como é hoje. É mais fácil você fazer o filme e trazer um elemento, que é a sacanagem na época, pra aquele negócio. Só que a Patrícia falou uma outra coisa que eu acho muito interessante. Para as pessoas que faziam aqueles filmes, era quase que arriscado, assim, né? Porque muitos deles eram perseguidos pela ditadura mesmo. É, eu acho que o tom do filme, né, por ser uma coisa mais escrachada, eu acho que era o que muitas vezes fazia com que esses filmes fossem liberados, com que esses filmes não ficassem presos. Fossem mais acessíveis para o público. Claro. Então eu acho que era necessário que tivesse esse tom mais escrachado para que esse filme conseguisse sobreviver ao período que era, assim, também, né? Mas você sabe o que é engraçado, Paty? É aí que eu queria chegar. A pornochanchada, ela, como você falou, ela acabou por destruir o nosso cinema durante muito tempo, né? Hoje a gente sente ainda o impacto disso, eu acho. Pois é, mas isso é uma coisa meio falsa, botar a culpa só na pornochanchada. Por quê? Quem não tem na família uma pessoa que odeia cinema nacional? Ou não conheça uma pessoa que... Cinema nacional... Ou vários, fale, né? Que fale, cinema nacional é palavrão e putaria. Até hoje, eu conheço gente que acha isso. Até hoje, o próprio estereótipo é esse, né? Então, como é que vocês acham que o público hoje vê esse tipo de cinema? Como é que esse cinema moldou o nosso público de hoje? Não somente, assim, o público de cinema, mas o público de TV também. Porque eu acho que isso tem muito na nossa televisão. A cena mais clássica de novela, quando eles vão falar assim, cenas clássicas de novela, é Gabriela. Qual é a cena clássica da Gabriela? Gabriela seminua, subindo, com a calcinha aparecendo. Mostrando a bunda pra todo mundo. É que você não vê. Mas, pô, tá lá, tá implícito, entendeu? Quem não sabe, quem de nós não sabe a influência que as minisséries da Globo têm, as minisséries que passam às 11 horas da noite, tem até hoje. Que a atriz X ou Y vai aparecer nua naquela série, todo mundo sabe. Vai aparecer de forma sensual, vai aparecer a bunda. É, mas são pegadas diferentes. Por exemplo, não é o reflexo da pornô chanchada. Eles não têm o tom satírico ou o tom de humor que vocês mesmos estão comentando que a pornô chanchada tinha, entendeu? Então, tipo, é um reflexo de como a gente adapta a nudez, o erotismo, essas coisas. Mas chanchada em si, né? A pornô chanchada em si, eu acho que pro nosso cinema ela voltou a ser a chanchada. Uhum. Entendeu? A pornô chanchada nunca, nada mais é do que um subgênero da chanchada, que são as comédias e tudo mais. E é o que a gente tem hoje. Só que hoje a gente popularmente chama das comédias da Globo Filmes. Perfeito, Renato. Perfeito. Mas é exatamente isso que eu tô falando. O pornô, quer dizer, o erotismo sensual, isso está até hoje. A gente não adianta dizer que na pornô chanchada tinha... Não. É verdade. Mas é que a gente teve um retrocesso, né, com relação a isso. O carnaval é um grande exemplo disso. A gente teve, dessa época pra hoje, a gente ficou muito mais moralista do que a gente era. Antigamente, a gente assistia um desfile de escola de samba e, cara, as mulheres eram os peitos de fora. Hoje em dia, você não pode ver um peito, que é o fim do mundo. Ah, meu Deus, apareceu um peito na televisão. Vira, tipo, assunto no jornal. Eu concordo, Paty. Retroagiu essa parte, né? Essa exposição meio que retroagiu, né? E eu acho que é engraçado, concordo com o que o nosso cara, o Renato, falou. E esse estereótipo, Marcelinho, que você fala... E que tá explícito, né? Ah, filme nacional é só sacanagem, putaria e tal. Isso vem de gente mais velha, como nossos pais, que era o que tinha acesso na década de 70, 80, entendeu? E o cinema, ele meio que estagnou. Agora que o cinema, o nosso cinema tá tentando voltar com gêneros e tal, tentando dar uma mudada. E concordando já com a Paty também, eu acho que hoje em dia, como a gente tá tão individualista, né? Eu acho que a superexposição no próprio carnaval com peito e tal, a gente fica mais... A gente prefere ver ali, ó, no nosso telefone, sozinho. Ela é muito mais explícita, mais pessoalmente, entendeu? Então acho que isso retroagiu. Isso é mostrado no próprio carnaval. A gente vê cada vez menos peito, bunda, entendeu? Ô, Paty, falando um pouco também de internet, já que a gente entrou nisso também, você acredita que a internet mudou o mercado erótico de cinema. Como a gente falou, né, o contato que a gente tinha era ou você vai no cinema pra ver, né? Eu não vivi isso porque eu não tinha nem idade. Ou você vai na locadora, ou, quer dizer, isso décadas atrás. Hoje você tem isso na internet. Você acha que o cinema erótico, o cinema pornô, mudou com isso? Ou ainda você vê mascarado em programas depois das 11 horas, depois da meia-noite, enfim? Eu acho que isso praticamente acabou, né? Eu não sei nem se ainda... O cinema pornográfico era uma grande indústria, né, Marcelo? Né? Meninos, mas geral. De grandes produções. Não só americano, mas desde que surgiu lá em 1896 no cinema francês. Então, assim, era muito dinheiro que circulava dentro desse universo. Cara, tanto que a pornografia, eu não sei, assim, eu tô ruim de detalhes, mas estimulou várias tecnologias que acabaram se afirmando e surgindo muitas vezes por conta dos investimentos que se fazia na pornografia. A pornografia era um grande catalisador de tecnologias, né? Então, assim, até isso... Se o ser humano inventa uma coisa, o ser humano tem que botar putaria naquela coisa que ele inventa. Como o Renato falou. E aí você tem, por exemplo, o 8mm explodiu com a pornografia, isso, com as filmagens de pornografia. O VHS mesmo, que teve uma época que tinha, que eu acho que a gente aqui no Brasil nem pegou muito, tinha um outro tipo de reprodutor de vídeo também, acho que é Betamax, era Betamax? Se não me engano. Sim. Que no final das contas o VHS ganhou porque você podia colocar 3 horas de pornografia e o Betamax eram 60 minutos só. Como que a história da tecnologia que a gente usa hoje, ela tem se definido muito, eu acho que talvez agora não tão mais, mas pela maneira que se consumia a pornografia. Era uma grande indústria que produzia milhões, e eu acho que quando a gente chegou na internet, essa indústria ela perdeu força. Mesmo a gente consumindo a maior quantidade de pornografia que jamais foi consumida, a indústria está praticamente no fim, né? Porque 95% dos filmes que você tem hoje na internet são piratas, né? Então você tem conteúdo de 10 bilhões de filmes online, mas você não tem, as produtoras fecharam os filmes. Cara, tem um... Será? Cara, eu acho que eles mudaram o caminho. Não fala isso que o Maguinho morre, cara. Dentro do Brasil, a indústria do pornô nunca foi uma parada milionária. Exatamente. Nunca envolveu muito dinheiro, nunca teve nada disso. A gente tinha basicamente dois grandes estúdios, né? O maior de todos, todo mundo conhece, que é a Brasileirinhas. E tinha Panteras, eu acho. Olha. Era uma coisa assim. Sabia, não. O Maguinho sabe o que eu tô falando. É verdade. Só que, tipo, o boom era Brasileirinhas, ok. Qual era o mercado? Era a venda de DVDs. Tudo mais, a locação, né? Tinha as locadoras. Então, por mais que as pessoas não comprassem muitos DVDs, os VHS, tinha saídas nas locadoras. As locadoras compravam. Com a internet, isso foi morrendo. O que que esses estúdios resolveram fazer? Isso vendo no Brasil. O mercado hoje é feito pela internet. Você assina hoje pacotes e você acessa aqueles filmes que ainda são produzidos pela internet. Você tem um catálogo, por exemplo, se você vai na Brasileirinha, você assina e você tem o catálogo deles todos e você pega os novos filmes. Se não me engano, o mercado americano é assim também, Renatão. O que muda é a seguinte forma, o que o Marcelo comentou, vendo o mercado brasileiro. A gente antigamente até criava as historinhas, os não sei o que por trás do filme. Hoje em dia não. Hoje em dia, quando você compra uma assinatura de um mês, ou de um ano, ou de tanto faz, em algum site desses, ou Brasileirinhas, em algum outro tipo de site do seu gosto, né? Você acaba comprando às vezes compra uma cena específica, ou quando você assiste uma cena específica, não tem história, não tem aquele negócio, não, é o sexo, você compra pra assistir aquelas pessoas tendo sexo, entendeu? Já no mercado americano não existe o lance da história, eles criam situações em cima daquilo. O que eu acho engraçado, Paty, tava ouvindo aqui vocês a falar e tava vendo como é que realmente as coisas mudam, né? Os tempos passam e a gente vai mudando, porque antigamente, nos anos 90, o boom do pornô nacional com a Brasileirinha chegou a virar Butchman pra cá. Uma época de totalmente politicamente incorreto. O que dava o dinheiro pra essa indústria? Filmes com Rita Cadillac, com a Gretchen, entendeu? Com a Tiazinha, sabe? Então, assim... Não, a Tiazinha não tem, cara. É, tia Zetira. Uma pena. Me empolguei. O Frota... entendeu? Então, assim, você tinha esse apelo que as pessoas queriam comprar, queriam assistir. Hoje em dia, com politicamente correto, entendeu? E isso mudou de uma forma muito drástica. Mas agora, Paty, também não concordando com você, eu acho que a internet é fundamental para abrir caminhos. Como, por exemplo, eu acho que ela fechou os caminhos das revistas, né? O pilar foi a Playboy, né? Um grande pilar, né? Mundial. Se bem que tem teorias que eu acho bem plausíveis dizendo que não foi culpa da internet, mas enfim, para a indústria pornô erótica, eu acho que só funcionou. Acho que o ganho e a amplitude do alcance dos filmes, dos sites especializados, hoje, cara, se eu quiser, no meu fretezinho aqui, ligar uma câmera, botar um cenáriozinho legal, entendeu? Eu ganho dinheiro com nude ou com sexo explícito, entendeu? Eu ganho dinheiro. Você, eu não sei. Não, eu não, exatamente. Eu só tô falando que assim. A forma de se ganhar dinheiro com pornô mudou. As grandes produtoras de filmes pornôs, muitas delas fecharam. Isso não sou eu que estou dizendo, são fatos. Muitas dessas grandes produtoras. Ah, rapidinho, gente, que é meu estrogonofe. Seu iFood chegou. Caceta! Ah, esse aqui era o live dele já tava dando dinheiro. Caceta pra estragar essa comida. Pior que é bem barulho. Boneco acha aí pra comida. Porra, mais de uma hora pra estragar. A gente toca aqui ou você quer esperar? Não, toca, tranquilo, toca. É, eu vou passar. Isso eu terminei de falar, mas eu acho que eu falei. Eu tava falando que essa coisa. Um teste erótico, mas que fica toca, não é muito bom, não. Essa mudança no mercado da pornografia, não sou eu que estou dizendo, são números reais do mercado. As grandes, muitas. Você pega o mercado americano de pornô? Do mercado americano, Maguinho, não estou falando do brasileiro, porque meu conhecimento de pornografia brasileira se resume a brasileirinhas mesmo. E os daqueles que a gente vê no Xvideos, que são os caseiros. É. Não, caseiro é sempre melhor, né? Real, né? É, porque o outro é mentirinha, né, Maguinho? É claro. De filmes. O cara que contratava, sei lá, que tinha uma empresa que tinha 200 funcionários, agora o cara pega a câmerazinha dele e faz o vídeo sozinho. É claro, assim, que ainda movimenta dinheiro, mas de uma outra forma. A gente não tem mais essas grandes produções sendo feitas como eram feitas antigamente, como o Renato falou, de você ter a historinha e tal. Porque 95% do que você tem na internet hoje é pirata. Então, mas, Patrícia, você acha que morreu? Não. Essa indústria não morreu ainda, mas ela tá caminhando para um fim, assim como as locadoras caminharam para um fim eventualmente. Essa indústria como ela era, de você ter grandes produtoras produzindo filmes pornôs de qualidade, eu acho que isso tá deixando de existir e dando espaço para uma coisa. O pornô nunca vai deixar de existir, gente, mas ele tá... Deixa eu te fazer uma pergunta de outra maneira. Você acha que a exibição desses filmes no cinema morreu por causa da internet? Alô? Sei. Alô? Não, eu tava pensando. Eu não sei se por causa da internet, mas com certeza a internet não ajudou, né? Você quer dizer morrer no sentido os cinemas pornôs de rua, essas coisas? Eu acho que sim. Eu acho que o cinema de rua morreu porque. De pornô de rua, na verdade. Morreu porque o cinema de rua morreu. Ele morreu no geral, pegou pornô. O cinema pornô geral. De rua é pra um público muito específico. Eu não digo nem que é um público com consumidor de filme pornô, mas é um público você não pode, cara. Renato, não precisa nem botar pôster. Você nem botar o pôster, só botar um senhorzinho ali na porta que o coroinha com a cachaçinha entra, entendeu? Mas aí é um público que consome sexo em lugares públicos. Não é um público que consome necessariamente o filme, porque virou outra coisa. Como exato, sabe? Porque lá dentro você vai pra assistir o filme, mas você acaba indo na prostituição. Eu faço muito mais, Bom, como a gente viu aqui, o tema é bastante abrangente, a gente pode falar bastante coisa, né? Eu só queria, antes da gente encerrar... Isso, gente. Não, vamos fazer o seguinte, se o nosso público gostar... Fazer uma parte 2, né? Pode, de repente, fazer uma parte 2 com mais gente nesse... Cara, eu acho que bagunça. A gente tem que fazer vários spin-offs. Eu acho que tem que ter o clash de filmes pornôs. Isso aí. Tem que ter, Ratos Cast. Ratos Cast em Rebuceteio. Isso, espetáculo. Muito bom. Agora, antes só da gente dar uma encerrada, eu queria perguntar, fazer uma passagem rapidinha com vocês. Os favoritos que vocês têm, se tem algum ator ou atriz que vale a pena mencionar, além dessas que o Maguinho falou. Então... Ela, na verdade, não vai mencionar, né? Vamos deixar claro. Ou que não. Mas eu vou começar com o especialista máximo, o cara que estudou na faculdade o tema. Maguinho, você quer indicar pro nosso público aí algum cara, tipo? Eu só queria falar. Boa. Eu só queria dar só um, antes de entrar rapidamente, dar um pitaco assim de como é que eu vejo o cinema. Não, Maguinho, erótico, Maguinho. Pô, calma, cara. Não, eu quero explicar como eu vejo o cinema. Pô, Maguinho, calma. Tu não vai explicar. Passo, que você... passo, né? Não vai explicar que você acende. Peraí, que chegou as aromáticas. Deixa eu apagar aqui. Essa é meu passo pro outro aí. Paty, podemos começar com você, não? Sobre o que eu tenho pra indicar de filme de pornografia? É isso que você tá me vendo? Teria algo de qualidade que você pode indicar pro nosso público? Esperando. Não, a gente falou de vários diretores que usam o erotismo nos filmes, né? Todos esses filmes que a gente citou aqui são muito legais de ver. Eu tinha um fascínio muito grande pelos Sonhadores quando eu era mais nova, assim. É um filme que quem não teve a oportunidade de ver, eu recomendo, porque é muito legal. E, cara, de filme brasileiro, tem um Lavoura Arcaica, que é muito legal. Que, assim... E muito longo. O livro é melhor. Mas o filme é muito legal. É muito legal também. Mas em termos de pornografia mesmo, o que eu consumo é muito variado. Depende do dia. E a internet possibilita isso, né? Você... Tem um outro caminho pra gente ir com relação a esse cast, com relação àquilo que a gente consome, mas... A internet... Abrir 300 abas ao mesmo tempo. Pessoais. Tipo, eu acho que a pornografia virou meio que as pessoas falam de usar drogas. Você começa vendo o filminho Papai e Mamãe e de repente você tá vendo as pessoas fazendo coisas bizarras que você não imaginou. Você tá vendo um cavalo e um anão. Você vai querendo experiências novas. Esse é do Neville de Almeida, é o do cavalo e do anão. Mas olha, o que eu indico mesmo... Matou a família e foi ao cinema. O que eu indico mesmo é um documentário que tem na Netflix, isso mesmo. Que chama Pornocracia, não sei se... Eu acho que a pornocracia fala bastante sobre algumas das coisas que a gente falou hoje, assim. Fala sobre essas mudanças na indústria e deixa esse questionamento de pra onde tá indo o pornô agora, né? É muito interessante de ver, tem na Netflix. Eu vi na Netflix, então eu super recomendo pra se aprofundar um pouquinho, saber um pouquinho mais. É bem legal. Excelente dica. Renatão, você teria alguma? Tenho. Ainda bem que você não começou comigo, cara, porque pela sua pergunta, eu achei que já era pra gente indicar, sei lá, um filme pornô, já ia mandar... Pode ser. Um bagulho mega agressivo. Sabe, falar... falar alguma atriz pornô que eu gosto, não, ou algo do tipo. Pode ser. E fique à vontade. Ainda existe isso de você ter as atrizes pornôs que vocês assistem? Existe. Pô, claro que existe. Nossa, eu adoro a atriz fulana de tal e você fica assistindo tudo que essa pessoa faz. Você sabe qual é o problema de envelhecer, Paty? É que a maioria dessas atrizes já se aposentaram. Porque nesse cinema que a gente tá falando, tem isso, né? As pessoas literalmente se aposentam. E o mais curioso é que às vezes as meninas começam com 18 anos, se aposentam com 20 e tem 712 cenas dela na internet. Perfeito. Então, a Paty... Eu tô indo pelo caminho dela, o caminho de filmes normais. Tem filmes que eu acho que sempre mexeram comigo de alguma forma. Sempre achei sensual a maneira que é trabalhado. Que é um aos Sonhadores, que é impossível esse filme. Eva Green, cara. Ela é maravilhosa. É tudo. Outro que mexeu muito comigo é o Isso Sua Mãe Também, do Afonso Cuarón. Verdade. Bem lembrado. Pode crer. É um road movie. Ele por si só é um filme... maneiríssimo. É difícil lembrar algum assim agora, cara, porque a gente acaba lembrando de alguns filmes que tem cenas que são muito marcantes. Por exemplo, a cena do Pecado Original da Angelina Jolie com o Antônio Bandeiras. O resto do filme ninguém lembra. Não, ninguém lembra. Mas tem um filme que é muito bom e tem uma cena também que é, tipo, é bem hardcore até, que é da Última Ceia, que é da Halle Berry com o Billy Bob Thornton. Verdade. Cara, essa cena é maravilhosa. Deu Oscar pra ela, né? Eu digo que ela ganhou o Oscar por essa cena, Renato. Eu falo. Total. Não, e dizem que eles transaram de verdade, né? Sim, é o que reza a lenda nos bastidores. Tem muitas dessas lendas, né? Tem muitos desses mitos do cinema, das cenas de sexo que foram feitas de verdade ou não. Aliás, em falar em cenas que dizem que foram reais, quer dizer, essa eu sei que foi real. Eu queria indicar Ninfomaníaca, parte 1 e parte 2 do Lars von Trier, que eu acho muito bom. Pessoalmente, eu acho o filme muito bom, os dois. Gosto mais do segundo do que do primeiro, mas acho muito interessante, assim, a abordagem popularidade que ele teve, e independente de toda a polêmica, eu acho que vale ver o filme. E tem uma série da HBO chamada The Deuce, uma série com a Maggie Gyllenhaal e com James Franco, que é sobre o início, né, da indústria, diversas pessoas envolvidas na indústria erótica, como é que elas se encontraram, né, como é que era aquela sociedade daquela época e como elas... era um movimento de transição da indústria do pornô nos anos 70. Exato, e agora a segunda temporada vai estrear também esse ano agora. Então, é bem interessante a série, assim, é dos criadores do The Wire, né, Renatão? Que é uma série clássica, o David Simon. Sim, a série é maravilhosa. Dá uma olhadinha nessa série, porque é bem legal. As dicas do Maguinho vão ser excelentes. Maguinho, suas dicas, por favor. Não, assim, eu antes de dar dicas, eu gostaria de mandar um agradecimento do fundo do coração para três pessoas. Desde a minha infância, desde a minha adolescência, o descobrimento e tal, essas três pessoas foram fundamentais para lá vem. Pra que essa descoberta fosse bem sucedida. Entendeu? Que é Silvia Cristel, com Emanuele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Emanuele em Paris, no espaço, enfim. É Rocco Siffredi, né? E a Silvia Sente. Quem não conhece, Rocco Siffredi, Silvia Sente, casal de sucesso. E assim, do que a gente falou, cara, eu acho que eu vou aqui apontar filmes que eu acho que pega todos os públicos, né? O cara que é mastradão, o cara que é um soft porn, o cara que quer ver com a namorada e tal. Então eu coloco Os Sonhadores, óbvio, né? Não tem como. Os dois Ninfomaníacos, que acho que ele caminha junto com Love. Azul é a cor mais quente. Deixa eu ver mais aqui. Ah, Nove Semanas e Meia de Amor. Lua de Fel, cara, espetacular. Lua de Fel, é muito bom. Infidelidade, um filme espetacular. É, eu acho que é isso. Muito bem. Então esse é pra todos os públicos, né? Todos os públicos, exatamente. Rebuceteio, indica? Rebuceteio, indico para os mais... Curiosidade. Para os mais trashes, entendeu? Com caule mais rígido. Bem, então eu vou começar a me despedir de vocês aqui nesse cast maravilhoso. Não precisa botar roupa ainda. Pode continuar do jeito que tá até o final. Vou começar com a Patrícia. Eu. Paty, você sabe que a pessoa fez a pesquisa pra esse cast quando a pessoa fala a data que o cinema erótico começou, né? 1896 na França. Meu Deus do céu. Cara, muito mais dados. Então, assim, eu queria muito agradecer a sua pesquisa, muito agradecer a sua participação, né? Três homens héteros fazendo esse cast sozinhos. Ia ficar meio chato, né? É tipo sauna. Tem três homens, você lá, né? Tipo... Enfim. Marcelo, às vezes não é meio chato, às vezes essa é a intenção. Essa é a intenção, perfeito. Então, assim, eu queria muito agradecer sua pesquisa, sua opinião de hoje, apesar de que a gente discordou de praticamente tudo. Mas isso é normal. Bom debate, é esse, normal. Né? Nunca acontece. Debate, é normal. Me surpreende. Concordar que é difícil. Acontece. Muito obrigado. Por favor, deixe seus contatos para, quem sabe, né, um relacionamento sério. Por então, gente, o de sempre, né? Patrícia Costa nas redes sociais. Foi um prazer estar aqui. Como sempre, dessa vez mais especial, mais caliente. E, cara, a gente sabe que ainda tem muita coisa pra fazer com relação à pornografia e ao sexo. Quando o Maguinho deu várias dicas e todas delas foi pro cara que gosta de filmes assim, pro cara que gosta de filmes assados. As minas também gostam de filmes assim, assado. Então, vamos continuar falando sobre filme pornô. Pessoas, mandem suas opiniões sobre o que a gente falou, pra gente poder continuar esse papo e falar sobre mais coisas. É verdade. Dicas, filmes que de repente a gente deixou passar. Eu lembrei de Olhos Bem Fechados nesse meio do caminho, que é um filme também. Olha, adoro. Então mandem suas opiniões, mandem dicas e peçam pra gente continuar esse papo, que eu vou adorar estar aqui de novo com vocês falando sobre isso. E até a próxima. Muito bem, obrigado, Paty. Eu acho de Olhos Bem Fechados bem ok, assim. É soft porn no máximo, cara. Mas, enfim, não, é o pior filme do Kubrick, cara. Eu não tenho paciência com esse filme. Eu revi há pouco tempo e eu curto, Renatão. Não acho, não me desagrada tanto, não. Renatão, você, eu queria agradecer bastante sua participação também. Muito obrigado aí. E até porque você é um milênio, né? Você é outro público pra gente aqui. Então, a sua opinião sempre. E assim, eu não sabia que você entendia tanto da indústria pornô brasileira. Valeu por isso. Panteras, né? Não, juro que não conhecia. Mas deixe seus contatos também, não esqueça, por favor. Não, cara, eu que agradeço. Na verdade, eu devo todas as informações que eu tenho, graças ao meu primo Bruno, um abraço pra ele. A enciclopédia do pornô, esse moleque é uma máquina. Se ele vê um frame... Tem um amigo assim, né? Se ele vê um frame, ele vai falar, esse filme é do, sei lá, Total Anal 25, essa é um fulano de tal. Rapaz. Ganhou o Oscar do pornô. O moleque é uma máquina. Ele tá morando agora na França, tá estudando música. Pô, tá no lugar certo, cara. É. Antes dele se fundar pra Europa, eu tava na casa dele, ele veio com um saco daquele de preto de lixo gigante, cheio de fita, DVD, os caralho, e falou: não posso levar isso. E eu não posso deixar, eu preciso me livrar. Pega alguma coisa pra você. Então, esse é o tipo de cara que é o meu primo, a verdadeira enciclopédia, que sempre vai dando informações. Quem quiser trocar informações sobre filme pornô, mande seus links do Xvideos pelo nosso e-mail, essas coisas. Isso, a gente vai trocar figurinha. Não bota no Facebook, senão pode dar merda. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, eu tô no Facebook e Instagram, /RenaMaciel com 2 L's no final. E também tô lá no Letterboxd, quem quiser seguir minhas dicas de filmes não eróticos. Talvez o soft porn a gente encontre alguma coisa lá, mas é só me procurar lá com Renato Maciel ou Rena Maciel com 2 L's no final. Isso aí, valeu galera, até a próxima. Muito bem, obrigado Renatão. Maguinho, cara, falando em enciclopédia, como não falar de você nesse gênero, né? Acho que você já espera esse cast já há bastante tempo, né, Maguinho? E insistiu bastante pra gente gravar nessas últimas semanas, então verdade. Queria agradecer mais uma vez o seu roteiro, as suas dicas e, por favor, dê seus contatos também. Ah, sempre um prazer, né? Como você falou, a gente já tava pra fazer esse cast já há muito tempo e eu acho que a presença da Paty era fundamental, né? Opinião feminina sobre pornografia. Estou lá nas redes sociais, Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bar Calabouço também. Estou no site do Ratos, sempre com críticas lá. Eu sempre falo, continuo indo ao cinema sempre e eu não tenho dúvidas de que esse cast foi a ponta de um iceberg pro que vai acontecer por aí. Tenho dúvida, vários casts de pornô e tal, histórias nossas de pornô vão ser maravilhosas, contar pra todos. Um beijo pra todos, é isso aí. Pois é, obrigado. Vai começar a putaria. Bota o Mr. Catra agora falando. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês, tá? Foi lindo, foi maravilhoso fazer isso com vocês juntos, tão perto. Eu sou Marcelo Cipreste, já tinha esquecido até meu nome. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo também no letterboxd.com/mcipreste. Ratoscast, mais uma vez agradece a sua companhia, coladinha, juntinha, um abraço, bem carinhoso. E agora eu vou ter que ver esse filme do Rutgenhauer. Esse filme do Rutgenhauer é life changing. E aí, lembrando, bolinhas tailandesas é bom. É muito isso, eu concordo com você, Paty. Eu posso fazer um comentário? Vocês não acham que isso também vai ter... Calma, gente. Hã? Calma, vocês estão ficando muito excitados. Calma. Um de cada vez. Hoje em dia, talvez não, né?